Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Imersão Profunda. Eu sou o seu apresentador e tô super animado para guiar a nossa conversa de hoje. E eu sou a especialista convidada para desvendar os mistérios jurídicos de hoje. É um prazer estar aqui com quem acompanha a gente. A nossa premissa, como sempre, é super clara, né? A gente pega uma pilha de documentos densos, tira todo aquele juridiquês desnecessário e extrai só o que realmente importa. Exatamente. O objetivo é que quem nos escuta saia daqui super bem informado, mas de um jeito leve e acessível. É, e o nosso foco de hoje é, assim, fascinante. Nós vamos mergulhar no delicado equilíbrio do sistema penal brasileiro. É uma verdadeira corda bamba, né? Totalmente. Porque, por um lado, a gente tem a lei impondo limites super rigorosos ao poder do Estado sobre o cidadão. Sim, freando os excessos. Isso. E, por outro lado, essa mesma lei obriga o Estado e até a sociedade a agir com mão de ferro para proteger os mais vulneráveis. É um paradoxo e tanto. Ah, com certeza. E para basear essa nossa análise profunda, a gente está usando textos legais puros e comentários de grandes doutrinadores. É, fontes de peso mesmo. Isso. Especificamente, a gente vai cruzar os dados da Lei de Abuso de Autoridade, que é de 2019, e da Lei Henry Borel, de 2022. E lembrando sempre, a gente está aqui para dissecar as fontes de forma totalmente imparcial, tá? Sem tomar partido político. A missão é só entender o que configura um abuso de poder na prática, o que a lei exige de verdade e como isso muda a vida real no Brasil. Perfeito. É traduzir a teoria para a rua, para o dia a dia. Então, para começar a entender essa balança da justiça, a gente precisa olhar primeiro para quem detém o poder da força, né? A lei de abuso de autoridade. Exato. E o primeiro ponto que assusta muita gente é a quem essa lei se aplica. Pois é, eu achei que fosse só pro policial na rua ou pro juiz, sabe? Mas não é bem assim. Nem de longe. A lei abrange, tipo, qualquer agente público. Não importa se a pessoa recebe salário, se é um cargo temporário ou se é servidor de carreira ou não. Caramba, então até alguém do legislativo ou, sei lá, um mesário de eleição? Se a pessoa está exercendo uma função pública e usa isso para cometer o abuso, a lei se aplica. É uma rede muito ampla. Tá, mas aí entra uma dúvida que me pegou muito lendo os materiais. O coração dessa lei é o que os especialistas chamam de elemento subjetivo, certo? Isso, o dolo específico. E isso muda todo o jogo. Porque, tipo, a lei não pune o erro honesto, né? Exatamente. E esse é o grande alívio para quem trabalha no setor público. Não existe crime culposo nessa lei. Culposo é quando a pessoa age por negligência sem intenção, certo? Isso. Para ser crime de abuso de autoridade, o agente tem que ter uma finalidade bem específica. Ele precisa agir para prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a um terceiro, ou... Ou por mero capricho, né? Eu li essa parte. Exato. Mero capricho ou satisfação pessoal. Se o Ministério Público não provar essa intenção maldosa, não tem crime. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui para quem está ouvindo a gente visualizar melhor. Pensa num árbitro de futebol. Adoro analogias de futebol, manda bala. Bom, se o árbitro marca um pênalti errado numa final de campeonato porque ele estava mal posicionado, sei lá, foi pura miopia. Um erro técnico. Isso. É um erro profissional, grave. Vai dar confusão, mas foi sem querer. Agora imagina se ele marca um pênalti sabendo que não foi nada, só para o time adversário perder porque ele tem uma rixa pessoal com o técnico. Nossa, perfeito. No primeiro caso, é um erro, ele pode até ser punido profissionalmente. No segundo, é a vingança pessoal, é o abuso de poder escancarado. É a intenção que separa a incompetência do crime. Precisamente. E as fontes trazem exemplos muito práticos de onde isso acontece na vida real. Tipo o quê? A decretar condução coercitiva sem intimar a pessoa antes, por exemplo. Ou interrogar um preso no meio da noite, a menos que seja flagrante. Interrogar à noite é crime agora? Sim, virou crime pela lei para evitar aquelas pressões psicológicas na madrugada, sabe? Outro exemplo forte. Manter homens e mulheres na mesma cela. Ou menores com adultos. Nossa, isso é básico de direitos humanos, mas precisar colocar na lei mostra que acontecia, né? E, tem um detalhe sobre as punições. As penas são de detenção, não é reclusão. É, as penas são mais brandas no sentido de regime, sempre detenção e multa. Mas e aquela história de que o servidor perde o cargo na hora se for condenado? A mídia sempre fala isso. Isso é um mito enorme que a doutrina faz questão de derrubar. A perda do cargo não é automática. Sério? Como funciona, então? Ela está condicionada à reincidência específica. A pessoa tem que ser condenada por abuso de autoridade, com trânsito em julgado, e depois cometer um novo crime de abuso de autoridade. E mesmo assim, o juiz tem que motivar a perda na sentença. Caramba, a lei dá várias garantias para não virar uma caça às bruxas, né? Totalmente. E isso nos leva a um ponto ainda mais delicado. Porque se a intenção é o que dita o crime, como fica a situação de um juiz que só está interpretando a lei de um jeito diferente? É o famoso medo de errar paralisando a máquina pública, o efeito intimidatório. É, clã. A criminalização de condutas rotineiras e termos meio vagos poderiam gerar um medo em promotores e juízes rigorosos. Tipo, o cara investiga alguém poderoso e sofre uma retaliação na forma de um processo por abuso. Sim, a litigiosidade indevida. Para evitar isso, o artigo 1º, parágrafo 2º da lei traz uma trava importantíssima. O crime de hermenêutica não existe. Traduzindo juridiquês para o português. A divergência na interpretação de uma lei ou na avaliação de fatos e provas não é abuso de autoridade. Se você interpreta a lei A e eu a lei B de boa fé, ninguém vai preso. Mas espera aí, se a divergência de interpretação não é crime, a autoridade não poderia usar isso como um escudo mágico para justificar qualquer loucura? Ah, excelente ponto. É aí que a doutrina, como Sanches e Greco apontam, traz a exceção teratológica. Teratológica? A palavra já soa assustadora. É, vem de aberração, de monstruosidade. A lei protege a divergência razoável, mas não protege o absurdo completo. Tem algum exemplo nas fontes que ilustra isso? Tem, e é bem chocante. Imagina um diretor de presídio que decide colocar homens e mulheres na mesma cela. O que a gente acabou de falar aqui expressamente, crime. Isso. E aí ele tenta se defender dizendo, não, eu estou interpretando o princípio constitucional da isonomia. Homens e mulheres são iguais, então não preciso separar as celas. Nossa, mas isso não é interpretação, isso é cinismo. Exatamente. É uma interpretação teratológica, monstruosa. O escudo mágico cai na hora. Fica claro que ele agiu por capricho ou para prejudicar aquelas pessoas. Entendi. A linha tênue é julgar se é o cumprimento do dever ou um constrangimento puro. Pensa num policial na rua. Se ele revistar alguém usando um casaco pesado, num sol de 40 graus na frente de um banco, é suspeita razoável. Ele está cumprindo o dever. Faz todo sentido. Tem elementos objetivos ali. Agora, se ele revistar a pessoa só porque não foi com a cara dela, aí é abuso. O desafio é sempre provar o que está na cabeça do agente público. Bom, a gente acabou de ver o Estado criando um monte de amarras para limitar a ação dos seus próprios agentes e evitar abusos. Mas a nossa análise de hoje tem dois lados, né? Sim, e o segundo lado é de virar a cabeça. Pois é, em certos contextos, o direito penal não pode só cruzar os braços e se conter. Ele tem uma obrigação positiva de intervir. É o que chamamos de obrigação de justiça penal, especialmente quando a gente fala de vulneráveis. E é exatamente aqui que a Lei Henri Borel de 2022 entra na jogada, mudando totalmente o foco. Em vez de conter o Estado, ela exige proteção ativa da criança e do adolescente. É uma guinada completa. E uma das maiores inovações dessa lei está no artigo 25, que fala sobre o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Eu achei isso incrível, porque na prática, antes dessa lei, se um ofensor tivesse, sei lá, rondando a casa da vítima sem encostar nela, o que acontecia? Era frustrante. A conduta era considerada atípica. A polícia chegava e dizia que não podia prender em flagrante porque nada físico tinha acontecido. Meu Deus, a polícia tinha que esperar a agressão acontecer. Basicamente. Mas agora, cruzar essa fronteira invisível da medida protetiva já é um crime por si só. A pena de 3 meses a 2 anos de detenção. Nossa, isso dá uma ferramenta gigantesca de prevenção, né? E tem mais um detalhe fascinante que mostra como o legislador pesou a mão. A trava da fiança. Ah, sim, o parágrafo 2º. Conta como funciona isso na delegacia. Na prisão em flagrante por descumprir essa medida, o delegado de polícia simplesmente não pode arbitrar fiança. Ele tá proibido. Então o cara não pode só abrir a carteira, pagar e ir embora para casa. De jeito nenhum. Somente o juiz pode conceder a fiança depois de analisar o caso numa audiência. Isso soa como se o sistema dissesse: olha, você já ignorou a ordem de um juiz uma vez, não vai ser na delegacia que você vai resolver isso e sair pela porta da frente. Exato. É um recado claríssimo de extrema gravidade. O Estado percebe a quebra dessa confiança como um risco de morte iminente para a criança. Mas a lei Henri Borel vai ainda mais longe, né? Ela não foca só no agressor e nas autoridades. Ela vira a lente para quem está em volta. Sim. E é aqui que entra o preço do silêncio. A omissão de pessoas comuns passa a ter um peso criminal assustador. A gente está falando do dever legal de denunciar, o artigo 26. Isso. Se alguém sabe que uma criança ou adolescente está sofrendo violência, tratamento cruel ou castigos violentos e deixa de comunicar à autoridade... Vira crime automático. Vira crime, com pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Caramba! Ou seja, a solidariedade humana foi colocada sob um imperativo legal, não é? Mas foi um peso na consciência. Deixou de ser um dever moral para ser uma ordem do Estado. E é crucial diferenciar isso do crime comum de omissão de socorro lá do Código Penal antigo, sabe? Sim, aquele que todo mundo ouve falar, tipo, ver alguém passando mal na rua e não chamar o SAMU. Qual é a diferença técnica? E exige um perigo acontecendo ali na hora. A lei Henri Borel é muito mais dura e lida com um contexto de abuso contínuo. Dentro de casa, geralmente. E os agravantes dessa omissão me deixaram chocado lendo as fontes. São pesadíssimos e necessários. Quer ver os números? Por favor. Se a omissão resulta numa lesão corporal grave na criança, a pena de quem se omitiu aumenta pela metade. Meu Deus, já sobe muito. E se for mais grave? Se resulta em morte, a pena é simplesmente triplicada. Triplicada. A pessoa que só ficou quieta pode pegar uma pena gigante. E tem a questão do parentesco também, não tem? Tem. E essa é a parte mais pesada psicologicamente. A pena é aplicada em dobro se o omissor for familiar da criança. Ascendente, parente até terceiro grau, responsável legal, tutor, padrasto ou madrasta. Aplicada em dobro na base. Isso mesmo. O sistema diz o seguinte: o ambiente familiar deveria ser de proteção absoluta. Se quem deveria proteger sabe do abuso e escolhe o silêncio, a traição é muito maior. Nossa, é muito forte isso. A lei tenta quebrar aquela máxima de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ou, nesse caso, não se mete na forma como se cria o filho do outro. Exatamente. Mete a colher, sim, ou você vai preso. Bom, a gente viajou por muita coisa hoje, né? E para amarrar os fios dessa nossa jornada... Foi intenso, confesso. Muito. A gente viu, de um lado, a lei de abuso de autoridade freando o peso da mão do Estado. Uhum. Exigindo a tal intenção comprovada para não punir um juiz ou um policial injustamente. Isso. Protegendo o Estado de si mesmo. E do outro lado, a lei Henri Borel forçando tanto o Estado quanto a sociedade a agir de forma imediata, punindo a paralisia e o silêncio com cadeia. É, o contraste é muito nítido. Total. E acho que isso deixa um gancho perfeito para a gente encerrar. O que fica de lição desse contraste todo? Olha, eu deixaria um pensamento provocativo para quem está escutando refletir. A gente viu que a lei de abuso de autoridade foi desenhada para proteger o agente público do medo paralisante de agir e errar. Sim, garantir que o Estado funcione sem pânico. Mas quando a gente olha para a lei Henri Borel, que pune severamente o cidadão comum que se omite diante de um abuso infantil, percebemos um paradoxo enorme. Qual? Como uma sociedade equilibra o medo que um vizinho comum tem de denunciar e sofrer retaliações pesadas do agressor com a obrigação criminal absoluta de ser os olhos e ouvidos do Estado? É verdade. O juiz tem proteção, o cidadão tem a porta de casa. E olhe lá. Exato. A linha entre a autopreservação instintiva e o crime de omissão tornou-se incrivelmente fina no Brasil de hoje. Fica a reflexão de como lidar com isso. Excelente provocação para a gente levar para casa. Bom, Eu queria agradecer demais a companhia de quem escuta a gente em mais essa nossa análise aprofundada. Eu que agradeço o espaço, foi uma discussão maravilhosa. E lembrem-se, entender como essas regras funcionam, com seus defeitos e qualidades, é a melhor ferramenta que a gente tem para compreender o mundo real ao nosso redor. Eu me despeço com muito entusiasmo e até a nossa próxima imersão.